rua é mais do que está nela, irmão. Hoje todos pregam ser rua, mas não conhece o próprio coração. Só quem vive nela pode dizer. Pergunta pra qualquer mendigo se ser rua é gostoso de dizer. A rua contrata soldados no boots que estão 24 horas por dia presos no seu Facebook. Essa é a lógica que quebra quem bate no peito. Todos somos ruas, mas pelo fato de honrar nossos pretos que nela vive, por falta de opção, objetivo, cachaça ou alimentação. Drogas usadas pra ver o tempo passar, e eu aqui desejo um tempo pra você parar e raciocinar. Aí boy, o peso é mais que uma tonelada, mais pesado que carregar uma cor discriminada. Não vê o peso? Deixa eu te mostrar. É invisível porque vocês nunca serão capaz de carregar. Essa rua não é minha, mas por ela minha tropa vai guerrear. Cidade com um brilho ofuscante, pros irmãos que vivem nela eu vou orar. Onde reside os loucos? Bate cabeça nos movimentos entre ser ou não ser. Quase ninguém está isento nos farol, nos viadutos, se esconde da chuva. Pra quem vive de vinho, a pista tá uma uva. Se fosse sua, faria o que pra melhorar? Falava que é você ou tiraria seus manos de lá? A rua é nós, a rua é quem? Antes de brigar por ela, faça alguma coisa pra mudar também. Uns querem levar ela pra televisão, outros querem manter oculto o sofrimento dos irmãos. Quem é, e o povo vai agradecer quando ao invés de falar que é ela, fazer ela ser você. Sendo caçador pra não virar caça, onde todos são dinamites, presas em uma carcaça. Pros leque doido é quase normal, ou você ajuda e respeita ou perde seu respeito aí pra falar mal. Essa rua não é minha, mas por ela minha tropa vai guerrear. Cidade com um brilho ofuscante, pros irmãos que vivem nela eu vou orar. Como é que o senhor faz pra sobreviver na rua durante tantos anos, seu Raimundo? Olha, isso aqui não é um caso comum. Eu fui nascido e criado na maior pobreza e vivi na maior pobreza até hoje. Mas isso aqui não é um, não sou mendigo. Isso aqui é um crime político.